nossa vida nesse planeta, ela se baseia sobre alguns pilares. Um deles é a educação. A educação, quando a gente fala de educação, é aquele processo que inicia dentro da casa da gente e ele continua ao longo da nossa encarnação. Não tem fim. A gente nunca ouviu dizer que o ápice da educação seja tal ou tal coisa. Não termina. E através da educação, a gente aprende valores morais. Por isso que ele começa lá dentro de casa. Valores morais que talvez o principal deles seja o respeito. Quando a gente falar de outros ou pensar em outros, a gente acaba caindo no respeito. Através do respeito, a gente aprende também, aos poucos, gradualmente, a nos entendermos como semelhantes. Nós conhecemos as pessoas, aceitamos até um certo grau, sabemos que somos semelhantes, mas muitas vezes não nos aceitamos dessa forma, não nos compreendermos dessa maneira. Somos semelhantes em tudo. E através da nossa semelhança é que nós temos que exercitar esse atributo que é o respeito. Através da nossa semelhança é que nós aprendemos a nos aceitar, a nos compreender e a nos ajudar. Nós vivemos em sociedade, muitas vezes com muitas pessoas, às vezes com menos, dependendo do andamento que cada um dá à sua vida. Mas, seja lá com um ou com vários, nós temos que nos ajudar mutuamente. E através desse fundamento do respeito, dessa aceitação, a gente vai para um segundo pilar. Não são apenas dois, mas a gente vai falar só desses dois, que é a cultura. À medida que a gente vai se capacitando dentro dessa vida, nós vamos recebendo cultura, ou nós vamos procurando. Porque através do processo de aculturamento, nós vamos espelhando os nossos conceitos. Aquilo que a gente entende como mundo. Desse espelhamento, a gente verifica muitas vezes, de acordo com a nossa intenção de estar aberto a essa interatividade de conceitos, a gente percebe diferenças. A gente percebe que algumas ideias que nós cultivamos, elas estão erradas. E a gente, então, passa a querer mudar. Tem uma frase lá no mural que diz, ó, ideias podem mudar sua mente, mas só as atitudes vão mudar a sua vida. As mudanças começam mentais. Começam através dessa percepção das diferenças, da necessidade de mudar. Então nós falamos de dois pilares, educação e cultura. E são processos que não terminam. Ao longo da nossa vida, a gente vai ampliando isso e alterando. E eu disse, de acordo com a nossa vontade, com a nossa sensação de necessidade. Nós aprendemos lá, quando nós éramos pequenos, que nos disseram que, aliás está escrito, não nos disseram, está escrito na Bíblia, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E como a gente era pequeno, e também talvez não tenhamos explicado direito, a gente acreditou que Deus era que nem eu, de carne e osso, nessa mesma forma. Isso cria um monte de dificuldades para nós, porque a gente acaba trazendo Deus para uma questão material, ao invés de nós nos transportarmos a Ele numa visão espiritual. E aí a gente entra então no processo do dom da vida que Ele nos concede, que Ele nos cria a todos iguais. Todos nós somos criados iguais. Mas a gente às vezes olha e diz, não, mas o fulano é diferente. Bom, fomos todos criados iguais. As nossas diferenças são fruto das nossas vivências, das nossas manifestações, e através do reflexo dessas manifestações, dessa reflexão que a gente faz de querer mudar ou de aceitar essa mudança, muitas vezes de forma sofrida. Nós, às vezes, achamos a vida dolorosa. Às vezes, nós dizemos que a vida é ruim, baseado em meia dúzia, talvez, menos de acontecimentos. E nós não percebemos a outra quantidade de coisas boas que acontecem dentro dessa mesma vida. Percepções. Mas dentro dessas diferenças que nós temos, a gente verifica que no andamento da nossa vida, a gente vai se deparando com várias situações. E essas situações, elas têm a intenção de nos proporcionar aprendizado. Aquele fator ruim, que eu digo que é ruim, ele não é ruim, eu digo, ele tem uma função de me ensinar alguma coisa, de modificar a minha essência espiritual. Aqueles conceitos que através da cultura eu posso fazer, mas que muitas vezes eu resisto. Uma palavra que se fala muito hoje é preconceito. Preconceito sobre isso, preconceito sobre aquilo. Conceitos pré-estabelecidos. E que eu continuo achando que os meus estão certos e por isso eu não mudo. Pior do que não mudar, eu não aceito. Então isso causa sofrimento. Então eu sofro porque eu quero. Eu sofro porque eu preciso, porque eu ainda não entendi. Eu ainda não aceitei essa mecânica, essa aprendizagem que está sendo me oferecida. Eu continuo resistindo. Então, quando a gente fala de dom divino, é muito interessante, porque hoje nós estamos dentro de uma encarnação. Nós nos reconhecemos pela nossa forma, ao passo que nós deveríamos nos reconhecer pelas manifestações que nós temos, pelo que nós fazemos, pelo que nós pensamos. Porque aí nós vamos ter a ideia do grau em que nós estamos e da necessidade que nós temos de provocar mudanças em nós. Mas, através dessa possibilidade divina que nos é dada, ela não termina quando a gente deixar o corpo, quando ele não tiver mais condições de manter a vida orgânica. Ela continua. A gente vai volta para o lado espiritual, continua aprendendo, se restabelecendo, para depois, numa outra existência, a gente voltar com os atributos e daí, de novo, continuar tentando essas mudanças. Através das coisas que acontecem, a gente vai dando um novo significado, abertura mental, para que as novas atitudes elas possam se fazer presentes. Por isso que é um dom divino, é uma grande oportunidade a vida, quando a gente pensa nela de uma forma ampla, muito mais ampla do que esse punhado de anos que a gente está tendo, dessas deformidades físicas que às vezes nós carregamos, seja elas de nascença ou adquiridas. Isso tudo tem fim. Isso tudo vai terminar. Mas a gente quer um futuro mais leve. A gente anseia por um futuro mais tranquilo. Mas não significa que essa tranquilidade seja material. Essa tranquilidade, ela é adquirida através do equilíbrio espiritual. A gente sabe disso. A gente tem todos esses conceitos já estabelecidos dentro de nós. O problema é que nós, espíritos, sofremos uma influência da matéria, não só do corpo, mas de tudo ao nosso redor. Mas nós, espíritos, também influenciamos essa matéria e também o que está ao nosso redor. Então, é uma luta, poderíamos dizer, de influências. Quem está influenciando mais? O lado material ou o lado espiritual? Depende de nós. Nós precisamos estar encarnados ainda. E ainda reencarnaremos muitas vezes. Mas não significa que essa influência vai ser sempre muito forte. Ela é de acordo com o nosso equilíbrio espiritual. Quanto mais a gente consegue, eu diria, não dar tanto valor à questão material, quanto mais a gente consegue se reagrupar, ter uma forma de conduta em que o espírito consiga, eu, espírito, consiga transmitir através do meu pensamento, através das minhas emoções e através das minhas atitudes, uma conformidade igual, quando eu conseguir transmitir isso, eu terei mais harmonia. Eu não vou estar tão suscetível, porque hoje a gente fisicamente faz algumas coisas, não faz tantas, porque existem leis que não nos deixam ou nos vigiam, mas aqui dentro, através do pensamento, o desejo continua pulsando. Através da questão emocional, eu continuo sentindo. Então, é isso que tem que ser igual. Temos que tentar reagrupar para fazer dessa oportunidade uma oportunidade única, uma oportunidade grande de mudança, de reconhecimento. Em todas essas questões, o principal é me conhecer. Eu disse antes, a gente se reconhece pela forma, mas a gente tem que se reconhecer é por outras questões. Pelo que a gente está pensando, pelo que a gente está sentindo, pelo que a gente está manifestando de alguma forma. Aí a gente vai ver aonde que a gente está dentro dessa mecânica da vida. E é ali que a gente vai fazer as nossas correções. Aqui no Livro dos Espíritos tem um capítulo que fala sobre o objetivo das encarnações, o porquê que nós estamos, a questão do sofrimento, a questão das vidas futuras, das escalas espirituais. Muito interessante para a gente ir nesse processo de aculturamento, a gente ir jogando alguma coisa diferente para dentro de nós, para poder fazer esse contrapeso naquilo que nós carregamos, para aquilo que nós precisamos modificar.